Galileo, Galileo, Galileo, Figaro. Cheguei! Estou no paraíso ou não, porque estamos apertados nós três no sofá, eu, Diogo Brito e Rafael Saldanha. E esse é o mimimi do mimimi. Deixa eu cantar as músicas do programa agora, não tem arquivo no computador mais não. Não, minha mulher, essa semana, acho que foi noite passada, noite retrasada, ela conseguiu gravar no celular eu roncando, cara. Tipo, das outras vezes era só um ronquinho de criança. Só que dessa vez tá muito alto, parece um monstro. Tenho quase certeza que ainda tá no celular dela. Mas se não tiver também, tá sendo toda noite, né? Em casa é espetáculo físico. O ouvinte não tem noção do que é o Saldanha roncando à noite. A gente foi num casamento com um colega nosso em Belo Horizonte recentemente e eu tive a graça de dividir o quarto com o Saldanha. Cara, é impossível, não tem condição, treme o lugar. Homem ronca. Homem gordo ronca bastante. Homem gordo bêbado é pra arrebentar o negócio mesmo. Por que você tá falando isso? Você quer terminar seu casamento? Você quer que essa mulher ouça isso e repense a vida dela? Cara, eu já tô acostumado a dormir no sofá. Eu tô... A minha vida é dormir no quarto ao lado. Teve um dia que eu tava dormindo no quarto ao lado que ela levantou à noite pra fechar a porta que ela não tava aguentando do quarto do lado pro meu ronco. Explica uma coisa, né? É o gênero que uma mãe pediu a Deus, né? Por que que alguns homens têm orgulho em ser asqueroso e roncar que nem um porco? Cara, no matador. Isso é o homem a 100%. Essas diluições que vocês ficam vendendo por aí. Caralho, é muito machão. Eu tô imaginando agora a senhora Saldanha de novo fazendo aquele esquema de noite, depois já saindo na pontinha do pé, pegando o gravadorzinho, chegando perto da orca. É quase um trabalho de biólogo marinho. Pior que a gente ficou viajando 15 dias, então ela falou que ela ficou 15 dias sem dormir, porque cama de hotel, coisa e tal, aí eu durmo de barriga pra cima e fudeu. Aí, é só piora. Você tem que estar bêbado pra roncar alto ou você... Quando eu tô bêbado, geralmente eu não ronco muito. É aquele ronquinho de bebê quando rola, sabe? Eu comecei assim. Aquele negócio baixinho. Mas quando eu tô bêbado, cara, derruba a casa também. É bizarro. Mas vocês roncam e vocês falam também pra ser assim, aquela coisa asquerosa e maluca mesmo? Mas você não ronca quando você tá bêbado. É uma Vênus dormindo. Meu amigo, eu nunca fico bêbado. Quando eu tomo a vodka fica doidona de encostar em mim, e não o contrário. Você conseguiu acabar com o assunto. Eu tava bom antes também. Eu tava gostando, eu queria falar mais sobre ronco. Você pode falar como é que seu cu ronca. Ah, meu cu ronca também a noite inteira. Eu ronco peito. Ai, cara, que nojo. Senhora Saldanha, nossas preces estão contigo. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro. Velho, eu vou ser o Saldanha da vez aqui agora, porque tem um negócio que tá me incomodando demais, cara. Demais, não consigo viver mais por causa disso. Cara, eu não aguento mais história de zumbi. Eu gostava tanto disso, já gostei tanto disso, eu já fiz uma série de zumbi, aliás. Meu meia-culpa aqui. Mas, porra, já deu, não? Já deu. Já deu, assim, em 2003, mais ou menos. O problema é que o Walking Dead trouxe de volta, e o problema do Walking Dead é que é uma série boa, né? Pelo menos foi. O Walking Dead dos quadrinhos eu acho fenomenal. Talvez seja a melhor série de zumbi, eu só aceitei esse revival de zumbi até agora por causa do quadrinho do Walking Dead, mas a série de TV eu acho que é meio de mulher, né? Mas se não fosse o Walking Dead também, cara, essa geração Big Bang Theory ela tem disso, né, cara? Elas estão procurando algo pra se alimentar e pra dizer que eles são cool. Eu acho patético você ter, com todo respeito a quem vai, mas você é um idiota se você vai numa passeata zumbi. Porque você é um imbecil, cara. Eu tô errado? Quando começou essa porra lá nos Estados Unidos, eu fiquei com vontade de ir pra porra, por que que não tem isso aqui no Brasil? Passeata zumbi não era aquilo que tinha em 92 pra derrubar o colo? A questão, eu acho, toda que pra mim zumbi começou a correr, começou a perder a graça. Olha, esse é o problema da discussão de zumbi. Foda-se o que é o zumbi. Deu um saco já. Pegando isso que você tá falando aí, tem uma coisa de gente levar a sério, você já viu isso? Quando é comédia, eu acho válido, assim, porque já estão subvertendo o negócio. Mas você já viu um negócio, centro de doenças, centro de controle de doenças americano soltou o protocolo de zumbi? Guia de sobrevivência. Eu já cansei de ler reportagem como se fosse um fato, sabe? Eu não sei se isso é um jeito de fazer humor irônico, assim, crítica social. O que é isso? Olha, isso é o cara realmente que tem 30 anos de idade, não tem um emprego fixo ainda, mora com os pais. Resumindo, sou eu, com a diferença de que ele gosta de zumbis. Porque, vou te falar, você sentar e você gastar uma hora do seu dia pra planejar uma arma, imagina se acontece, por exemplo, dos zumbis existirem. Imagina o Mr. Pino, como é que ficaria? Em 2 horas, todo mundo ia assaltar o Mr. Pino, porque ela tem as armas, né, de armas katanas, né? Tem o... Eu não sei se isso é uma... Crossbow. Eu não sei se isso é uma franquia ou se é só aqui que tem, mas é uma loja daquela de homem chato, que vende cachimbo, baralho, charuto, aí tem umas espadas no meio. Todos os nerds, eu tenho certeza, cara, que todos os nerds retardados... Eu já tinha pensado na Tucano, já. Tá vendo? Já fizeram um plano, assim, a quando acontecer, né, eu vou naquela loja pegar a katana e vai estar um monte de gente que não consegue nem sair da cama achando que vai conseguir matar os zumbis. Mas aí nessa hora aí eu acho válido o zumbi que corre, porque pelo menos... Isso, matou. Não, ressuscita. Pelo menos te dá um motivo pra você ter medo, porque aquele zumbi do Romero, a tal da infestação, isso é impossível. É lógico que não ia passar pra sociedade inteira. Do paciente zero até virar uma epidemia mundial, sim, não ia rolar. O personagem, o monstro do zumbi, eu sempre achei uma merda. Eu gosto dos filmes do Romero, justamente você entendendo o zumbi enquanto metáfora pra sociedade, coisa. Agora, quem gosta do monstro zumbi, coisa e tal, é retardado, porra. É uma bosta aquilo. Não é um bicho criado pra ser genial, é um morto que levantou, né? Foi piorado ao longo do tempo. Não, porque do jeito que tô falando, parece que eu nunca gostei, não. Eu sou fã de zumbi, gosto dos filmes do Romero pra cacete. Eu só acho que é um assunto que meio que esgotou. Né? É, faça suas palavras as minhas também. Eu vou só citar aqui pro ouvinte, então, que não conhece, tem um livro do Stephen King, Celular, que é sobre zumbi. É um livro bem legal. Eu sou um fãzaço do Stephen King, mas eu acho que, assim, o último bom livro do Stephen King já tem uns... Acho que deve ter sido Saco de Ossos. Isso foi o quê? 98, mais ou menos. Stephen King podia pegar os zumbis, botar na sacola e embora os dois. Já podia, né? Já deu, cara. Infelizmente, eu amo ele, mas já deu. Uma coisa que eu gosto de zumbi ainda é no videogame. Quando zumbi no videogame, eu curto matar pra cacete. Inclusive, os jogos de videogame me abriram os olhos que tá rolando... O zumbi já tá tão difundido que rola um estereótipos entre os zumbis. Como então, assim? O Saldanha, por exemplo, que é um rapaz encorpado. Isso, um rapaz forte. Se ele virar zumbi, ele só tem uma opção na vida, que é virar aquele gordo que vomita a distância e atrai outros zumbis. Não, tem também o gordo também, tem aquele o gordo açougueiro, né, que tá só com a vental pelado. Mas é o mesmo tipo, ele vai ser mais difícil de matar um pouquinho. Os escritores que mexem com zumbi, eles sempre vão pro asqueroso, né? O gordo, que é nojento, ele sempre tá pelado, né? É isso, ele tá sempre nu. Você vai vomitar pelado. A mulher calça de gordo cai, caralho. O cara quando morre, ele perde esse puto. Hoje mesmo eu saí sem cinto, tem que tomar cuidado. Será que o zumbi, quando ele vira um zumbi, por ser gordo, assim, ele também tem um apetite mais voraz e ele pode chegar a comer, assim, as próprias calças ou alguma coisa, por isso que ele tá assim pelado? Eat my pants. Outra coisa que tem uma hype, mas que eu acho bem fraquinha, não sei se vocês já leram, é o World War Z. Esse é o do Max Brooks? Isso. É o que vai ser o filme esse ano, né? Com Brad Pitt. Apareceu isso, eu já tava um pouquinho de saco cheio de zumbi já. Uhum. Então eu cheguei a pensar em comprar, mas nunca rolou. Um que tá sendo execrado por todo mundo, mas que eu boto uma fezinha justamente por tá levando o negócio um pouquinho adiante, é o Sangue Quente. Pessoal, eu comprei o livro, comecei a ler, vi que era uma bosta, parei e tal. A minha namorada que leu falou que é chatinho também, mas foi adiante. Mas eu gostei muito do trailer, porque é uma comédia romântica e a premissa é legal. Você já viu qual é? O cara virou zumbi, ele tá no estágio inicial. Então ele não é tão podre ainda, ele tá, só tem alguns trejeitos. E ele come o cérebro de um cara que era apaixonado por uma garota. Ah, saquei. Então ele absorve. Ah, já vi o trailer disso já. Ele absorve a paixão e tal, e acaba conhecendo aquela garota. Eles tentam levar um relacionamento. Só que é de um jeito irônico. Estão comparando muito com o Crepúsculo, mas eu acho que é muito diferente. Não se leva a sério. Mas sabe o que? Vou te falar uma coisa, cara. Ter um quê de Crepúsculo é melhor do que ter um quê de zumbi, pra te falar bem. Cara, eu concordo plenamente. Porque assim, deu tão um saco, pelo menos, né? É uma roupagem nova, numa parada muito velha, pelo menos te faz querer assistir. Por exemplo, se sair mais um Tempo do Dia, of the Dead, eu não vou querer assistir. Sabe o que vai ser o mais chato? O mais chato que qualquer filme do Crepúsculo, quando sair isso, vai ter aquele pessoalzinho que vai abrir a tampa do bueiro e botar a cara pra fora. Isso aí não é zumbi, não. Zumbi de verdade. Aí vai ter foto montagem no Facebook com o zumbi do Romero. É. Dois dos mortos-vivos que ninguém nem viu. É. E rindo aqui, zumbi. Aí esse aqui é viado, que tem cabelo. Agora, tem cabelo, mas... Vamos só referir, né? Que a gente já falou, mas repetir. O Romero é muito foda. O primeiro, né? A Noite, né? Que ainda é em preto e branco. É um filme muito moderno. Muito bom. Eu acho que... Não sei. Tem uma cena clássica com o cara que tem uma... Ele tem cara daquele nerd de computador dos anos 70, assim. Ele tem uma cena que ele imita o zumbi e vai atrás da mulher, assim. Falando, eu vou te pegar, né? Então eu acho que é barba isso. Mas eu acho o segundo filme da trilogia clássica do Romero, que é O Despertar dos Mortos, que era o Dawn of the Dead, que é até a versão original que o Zack Snyder destruiu, mas eu acho esse o melhor de todos. E ele é bom justamente porque ele deve ter, tipo, dois terços dele sem zumbi. Exato. Os caras entram no shopping, pronto. Ali você tem os problemas de convivência entre os humanos e tal, mas não é zumbi mais. O Romero, pô, eu gosto pra cacete desse também, mas eu acho que ele tem uns conceitos muito legais. No próprio Day of the Dead, que é o que vem depois, tem um zumbi começando a ser domesticado, isso, né, educado. Eu acho aquilo interessante. Isso ele vai explorar, vai terminar de explorar isso no Terra dos Mortos. É, que tem o Big Daddy. Isso. Terra dos Mortos é o novo Planeta dos Macacos, né? É a mesma coisa. Você tem, né, aquele ser mais desenvolvido que tá liderando os irracionais. It's a madhouse! A madhouse! Agora, o Salim falou do lance do Romero da madrugada, né? Aquele filme é uma alegoria pro capitalismo e pro consumismo desenfreado no shopping. Sim. Se você vê o filme esquecer que tem zumbi, né? Encarar que o pessoal tá querendo só comprar em demasia, é uma crítica do sonho do garoto do segundo período da comunicação. Eu não vou... Eu não vou pagar de fodão aqui e falar que eu já conhecia o Dawn of the Dead antes do Snyder, não. Eu fui ver o filme depois dele. Eu já tinha visto o Day of the Dead e a Noite. Você pulou? Eu pulei esse. Mas... Não, esse eu vi em VHS, esse na locadora que tinha aqui em Juiz de Fora. Ah, ao contrário do Saldanha, eu gosto da versão do Snyder. O único filme dele que eu acho fodão mesmo é o Dawn of the Dead. Não, eu acho o único aceitável, não é fodão, não. E aí eu fui atrás do original. Cara, demora um tempo até você superar aquela maquiagem de zumbi do Romero nesse filme. Ah, 70, né? Pô? Cara, não. 80. A maquiagem do Noite dos Mortos Vivos, que é de 68, eu acho que é melhor do que a do Dawn of the Dead. É um pessoal pintado de azul. Mas não é o épico Tom Savini, o maquiador? É o cara que escreveu a Bíblia do... Mas o Tom Savini dirigiu o remake do Noite dos Mortos Vivos nos anos 90, né? Mas ele era o maquiador da trilogia original. Mas da trilogia inteira? Acredito que sim. Então ele tava aprendendo ainda, né? Porque no Day of the Dead é muito maneiro. Não, mas o Day of the Dead é foda. E tem aquela cena clássica que toda história de zumbi feita depois refaz, que é quando os zumbis abrem a barriga do cara e tira o intestino enquanto o cara grita, assim. Tripla. Mais zumbi. Caralho, o zumbi do analfabetismo tá passando. As triplas caem tudo pra fora. The Guts. Vamos encerrar esse assunto então. Você ainda não leu Pride and Prejudice and Zombies? Não leia, porque é uma merda. É uma frase assim, muito punheteiro, intelectual, cult, que também tem um conhecimento da cultura pop. Isso, pra quem não sabe, é o orgulho e preconceito com zumbis, né? Da genial, sim. É um assunto perigoso demais, até pro cara brincar. Achando que vai ser engraçado alguma coisa que sai dessa mulher, cara? Pelo amor de Deus. A infestação de zumbi só ia me botar medo se não fosse zumbi, fosse fã da Jenny Austin correndo atrás dos outros, porque ele é uma merda de livro atrás. Continuando com a minha cruzada contra todos os beócios que existem nesse planeta. Todo mundo é burro tirando soldante. Exatamente. Uma coisa que tem me irritado pra caralho é a apelação de saco que tem que nego salvando o mundo pelo Facebook. Eu não aguento mais compartilhamento de coelhinho defunto, cachorrinho maltratado. Por que que essas porra desses filhos da puta não conferem, pelo menos, se a informação é verídica ou não? Por que que tem que... No mundo de nem o jornalista faz seu próprio trabalho, você quer que o leigo faça seu trabalho de jornalista? Cara, mas outro dia eu recebi um que a mulher mandava uma corrente dessas de 25 mil compartilhamentos, falando de um cachorro que tava sendo maltratado. Vinha o dono do cachorro atrás, compartilhando, mostrando o atestado de saúde do bicho. Caraca. E nego falando que o cara era fake, que o cara tinha forjado o atestado. Pelo amor de Santo Cristo. Prezado ouvinte, Em consideração ao seu ouvido, essa conversa foi retirada da versão final deste mundo. Motivo: completa e absoluta falta de graça. Cozinho, cozinho. Mostrando que tava sem água, sem... Ai, vida de solteiro. Sorry for party rocking. Pessoal, o que que nutrição e ser solteiro tem em comum? Se você quer ser um solteiro de sucesso, você tem que se integrar à saúde masculina. Nutrição faz parte. Olha aí, Saldanha? Nada. O homem bom é um homem ogro. Exatamente. Eu tô perguntando isso, cara. Porque tem um amigo meu na Austrália, ele não é brasileiro, que ele me mandou um e-mail, porque eu entrei numa onda na Austrália, né? Quando a gente vai pro exterior, a gente fica esse lanche de fast food e tudo mais. Então eu resolvi começar a estudar um pouco de nutrição e me alimentar direito. E eu virei aquele cara meio chato, né? Eu advogo bastante a favor do bem comer, assim. E esse meu mas como solteiro, né, comer bem é muito bom. Então, esse meu amigo me mandou falando o seguinte: cara, como é que é esse esquema de ejaculação? E esse meu amigo, né, ele é um amigaço meu. Cara, eu espero que seja bem próximo, né? Diabo, de pergunta é essa, porra? Não, a gente tem intimidade. Eu não tenho intimidade com você, não discutiu isso não, cara. Mas ele tá em outro país, se der merda, né? Pô, ele podia perguntar qualquer cara australiano, ele perguntou pra mim. Você pensou na possibilidade desse seu amigo? Você tipo, senhor Chang, você é tipo o quê? Gay! Olha só. Obrigado, senhor Chen. Obrigado. Já pensei sim, mas é o seguinte: pelo teor da história, vocês vão ver que não é. Porque se ele quisesse me comer ou me dar, ele não falaria isso. Eu comecei a falar pra ele como é que é, né? O esquema e tal. Não. Você não vai falar assim, não, nos detalhes. E aí? Pulando essa parte. Então ele pediu: pô, vamos conversar no Facebook, onde é que você pode, tá? Porque lá o horário é diferente. Aí a gente foi conversando no Facebook e ele falou: eu sempre fui um cara assim que gosta de ir devagarzinho, eu gosto de dar tempo ao tempo. E eu falei: não, cara, você tá querendo dizer que você demora então pra gozar. Eu expliquei pra ele: não, cara, isso aí é uma coisa comum, blá blá blá. E ele: não, o problema é o seguinte, tinha um tempinho que não rolava e eu peguei essa mulher e tal, levei ela lá pra casa. A gente tava assistindo um filme e tal. Então ele falou: olha só, eu fui, tava vendo um filmezinho com ela. E aí de repente começou e tal. Deu meia hora, cara, e nada. Mas aí rolou um problema. Eu tô meio barrigudo, eu não tô malhando, eu não faço exercício físico. E eu não consegui gozar. Eu parei, dei um tempinho, ficou meio sem graça. Voltei pra tentar de novo. Fiquei mais 10 minutos, não consegui gozar porque não tinha a forma física pra continuar metendo. Ou seja, ele cansou. O corpo descansou antes da mente. Exatamente. Ou seja, não é um problema psicológico. É porque ele tá acostumado a fazer isso, mas ele tá envelhecendo, tá se alimentando muito mal. E solteirão, né? Se você é casado, tudo bem, porque a mulher espera, a mulher faz alguma coisa lá. Agora solteiro com a mulher que pegou na noite, não tem. E ele tá preocupado de novo, porque ele disse, diz ele que ele tentou 4 vezes e não conseguiu gozar em nenhuma. E desistiu. Aí ele falou assim: não, mas a mulher goza 6 vezes e tudo mais, né? Mas ele mesmo gozou. Então ele pediu: o que eu tenho que comer, né? Qual que é a alimentação, de quanto em quanto tempo? Que exercício físico você recomenda e tudo mais? Cara, eu diria... Flex demais, eu não sugeri. Cara, pra isso não precisa de academia, não, porra. Aprender a dar barrigada, todo mundo tá sabendo. Não, pelo amor de Deus. Vira de barriga pra cima e bota a mão lá em cima. Pelo amor de Deus. Isso é uma dica importante, né? Ele fez todo o trabalho, o tempo todo. Boa pergunta, não sei. Agora não, mas só gosta em cima com esse daí. Então vai arrumar o macho pra você. Pode ser. Imagina o cara dando entrada na academia, né? Quando o instrutor pergunta: qual que é o seu objetivo? Gozar. Nossa, só quero gozar. Eu até dei as dicas pra ele, assim, quando ele começou a falar de nutrição, porque, assim, o pessoal pergunta, né? Reza a lenda. Eu vou até dar essa dica pra vocês, talvez vocês não saibam. Que eu descobri essa dica lendo, atenção, a biografia do Tommy Lee do Motley Crue. Pode falar. Nem a mãe dele deve ter lido, né, cara? O famoso um leitor. Você ganhou o prêmio tal, primeiro que abriu. Não, depois que você falou isso no podcast, quando ele chegar, tipo, ele deve ter um sistema de busca que vai cair uma lágrima lá. Não, mas peraí que vocês vão curtir, porque ele, por ser um cara Hollywood, né, fake pra caralho, ele conhece aquele povinho Hollywood. Então, assim, um dos amigos pessoais dele era o Louco, né? Coco Cifredo. Esse Fred. Pra você, ouvinte, que está perto da sua namorada fingindo que não conhece, mas que conhece, De repente começou a mais novo, né, cara? Porque mais o Hulk se aposentou já tem uma data. Esse cara, na nossa época, é tipo que o... É o Johnny Sins. Não, pô, tem... quem, não, quem vai na Brazzers sabe quem que o Johnny Sins é. É o careca fortão da Brazzers. Tem vários, pô. Mas enfim, o Hulk fala pro Tommy Lee, fala assim, poxa, você quer uma dica, né, de como gozar abundantemente? E aí o Tommy Lee, claro, né, fala, coma... Como é que é? Coma. O Saldanha já anotando o nome ali. Tô falando, ó, já experimentei. Né? O Saldanha vai falar, pô, ronco pra caralho, mas pelo menos eu tô comendo. Mas, cara, no Reino Animal diz que o porco ejacula quase um litro e meio. Se eu já ronco igual o porco, tem que começar a comer lavagem então agora. Cara, pra variar, então a gente saiu do tema, da parada, mas o importante é que o ouvinte já descobriu que se você, né, quiser gozar em abundância, basta você comer... Lancei uma foto minha outro dia na internet. Puta que pariu, você sabe que tá errado no início já. Quem teve uma foto sua, porra? Peraí, velho, a grande pergunta: quem tirou a foto? Você disse, eu mesmo? Não era o céu. Mas enfim. Aí eu coloquei a foto e veio uma amiga minha reclamar que eu tô parecendo um homem primitivo, porque eu sempre cultivei uma barba, sempre fui um homem peludo. E me reacendeu aquela. Piludo? Não é homem com pelos, é homem com pelos. Mas reacendeu aquela discussão desde um pouco tempo atrás. Da tal da propaganda, que é a Sabrina Sato, como é que era o negócio? Se quer me pegar, se quer me beijar, tem que raspar. E aí eu pergunto, que merda é essa dessas mulheres achando que homem é boneco quem? Que porra é essa de achar que o homem é lisinho? O que vocês me dizem nessa porra? Eu tô rindo mais do seu ódio. Olha só, eu sou um cara, naturalmente, como diria o Saldanha, peludo. Eu tenho pilos. Então, eu acho que um homem viril, um homem varonil, um homem guerreiro bárbaro de 12º nível, tem que ter pelos. Agora, no verão, rapaz, eu vou fazer um gesto aqui. Não, para, sai daqui. Ah, tomar um cara depila. Eu acabei de mostrar minha barriguinha aqui que sem depilar não dá, cara. Eu fico muito pelo. Eu tenho outra pergunta do que faz isso. Primeira coisa. Eu só tenho a sua barriga também agora, porra. Barriguinha já tá errado. O homem sem barriga é um homem sem história. Cara, eu odeio minha vida. Então, peraí, vou mostrar meus abdominais de novo, que agora eu vou flexionar. Mas olha só, uma coisa pra você que depila, então me responde isso aqui. É que eu não depilo, peraí. Eu não passo cera quente, eu aparo. Eu uso o aparador da Philips, você então, vê que não sai. Então, mas você apara zero. Não, aparo um. Não, zero. Pô, eu tô sempre com alguma barba aqui, mas quando tá no verão, eu tiro as laterais da barba e às vezes fico de cavanhaque. Quando eu tiro as laterais, quando o pelo tá do tamanho que tá na sua barriga, começa a coçar muito a minha cara. Minha bochecha vira um inferno. O seu corpo fica assim inteiro. Olha o que acontece. Esse sintoma aí eu já perguntei pro médico. Ele falou que acontece depois que você dá muita bunda. Você. Tem um homem com a barriga depilada do meu lado falando que eu dou a bunda. Beleza. Então tá bom, dá a bunda então. Sinceramente, não pinica, cara. Não coça. Pra mim. Você sente calor nas axilas? Pô, pra caralho. E aí você depila a axila, pô? Para de falar depila, que tá crescendo uma buceta quando você fala depila. Então a gente vai fazer uma pergunta pra vocês. Sim, vocês não aparam os pelos pubianos, não? Aparar com a tesoura é uma coisa. Entrou o processo mecânico e começa a... Mas, gente, o meu... A palavra é muito gay. O meu depilador eletrônico... O meu barbeador eletrônico... Você quer continuar essa frase? Então, a minha força manivela... Ela é igual uma tesoura, com a diferença que enquanto eu levo 5 minutos, vocês levam meia hora. Então, eu tô pegando mulherzinha na rua enquanto vocês ainda estão aparando com a tesoura. Essa é a diferença. Termos práticos. Ih, silenciou, porque concordou. Não, porque, cara, é igual o bicho. Tem o cachorro, tem um schnauzer na casa da minha mãe, que inclusive ficou cego por pouco tempo. Tá? Não, não tem pensar. Meus pesos, tá? Não, agora ficou meio pesado. Engraçado, ele bate a cabeça nas portas. Pô, traz aí um dia pra gente ver. É muito legal, cara. Pra gravar um vídeo, pode ser. Pô, inclusive eu tô doando esse cachorro. Quem quiser dar insulina pra ele de manhã, de noite, todo dia, pra levar. Pô, dá pra você falar a história, então? Sim, sim, desculpa. Então, o cachorro, ele tem tosse higiênica. Às vezes leva pro veterinário só bom pra limpar, tempo. Porque ali é questão de higiene, né? Você tem que... Mas não é? Né, cuidar ali e tal. Pô, agora, o corpo inteiro... Inclusive, eu não sou contra... Eu não acho que quem depila tá errado. Eu não depilo só, mas eu acho um absurdo que deve ter vindo me falar se não, o certo é depilar. Concordo. E aliás, cara, do pessoal que eu conheço, das mulheres que eu conheço, acho que muito mais delas gostam de homem de barba e tipo mais rústico do que o chamado metrosexual, que já saiu de moda. Sim, sim. Não, concordo. Eu queria fazer um parênteses aqui, cara. Cara, você lembra do Marcos Mignon em relação a essas coisas? Quem? Marcos Mignon, você lembra? Tô tentando esquecer. Ele foi o primeiro metrosexual da TV brasileira. Ele abraçou assim que ele viu sobre isso e falou: ah, não, o negócio é pintar unha, mano, que tal. Aí ele aparecia de unha pintada, depilado, fala: não, eu gosto, faço meu corpo, fizer e tal. Aí saiu de moda, a gente viu depois um tempo, deu um programa pra ele chamado Múcio Macho, que ele ficava de barba, falava: homem tem que fazer não sei o que, homem o caralho. Ah, minha MTV. Cara, em um ano, cara. Foi de avatar do metrosexualismo e tomachão. Agora, olha só, essa parada aí. Não é a questão, por exemplo, o meu aparar não é para eu pegar ou beijar a Sabrina Sato. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: pra mim, é uma questão higiênica. Eu não gosto de sentar e sentir os pelos na minha barriga embrunhando numa bola melada de suor. Eu prefiro deixar raspadinho. Outras minhas namoradas, elas reclamavam quando eu aparava. E eu não parava de aparar, porque eu aparo pelo meu bem-estar e não pela estética. Você tem muito pelo. Tem. Eu acho, como a gente não pode deixar de fazer sempre, xingar o ouvinte, se você acha que... Não, claro, que é? Se xingar o ouvinte, porra, não. Mas é questão... Ouvinte, você escuta entre você, o Saldanha, se você quiser xingar o ouvinte, você me xinga. Fala, Salimena, você... E aí, fodeu, então. Então, você, ouvinte Salimena... E todos os outros que acham que o homem tem que ser depiladinho igual um boneco quente, você é mongol. Agora, se você também tá fazendo ativismo, tá fazendo processo se sentindo lesado porque a propaganda fala que tem que depilar, você é mais mongol ainda. Isso é questão, né? Eu que sou um homem varonil, fiquei do lado dos depilados quando eu vi que tinha meio querendo processar, se sentindo ofendido. Gente, me ajuda aí. Agora, pergunta pra vocês então. Se pra vocês tem que aparar, é um absurdo, tem que ser com tesoura. Vocês estão casados, mas vocês estão com menina que vocês não conhecem, né? Vamos emendar aí no bloco o vídeo de solteiro. Roda a vinheta! Ai, vida de solteiro! Sei lá, você pega a mulher na noite... Não, peraí, você tá falando de... Vocês estão solteiros. O eu da época de solteiro. Sim. Você pega uma noite, você abaixa a calcinha dela, aí cai aqueles 3 metros de Rapunzel na sua cara. Aí duvido você virar: é, porque o negócio é o pelo e tudo mais. A mesma coisa com a mulher. Não quer que tenha queijo saindo. O homem é peludo, a mulher é depilada. Peraí. O que vale pra um não é a mesma coisa que vale pra outro. Porra. Mas será? Porque, olha só, se a sua mulher, ou a sua mulher na noite, se ela não depilar, ela vai ficar grande. Eu vou ser bem sincero, tá? Não sei que seja Claudio Hanna, eu não ligo muito, não. Mas pra mim é a questão que eu tava falando. Quando você começou a falar que depila barriga aí, eu perguntei se você depilava axila. A mulher pode aparar porque ela depila axila. Para de falar depila, cara. Eu não depilo porra nenhuma. Meu aviador é Philips, cara. Tem um cara, porra, fodão na capa, assim, vestindo camisa de futebol, sacou? Sacou maneiro. Tá do lado da minha chuteira ali, do lado do meu taco de hockey. Inclusive, tem uma atriz pornô que é uma das favoritas da casa, a Anna Michaels. Opa, que teve uma época em que ela causou polêmica, que ela tava deixando um pouquinho, né? Tá deixando crescer um pouquinho. Uma também que eu gosto bastante, que não é muita chegada do artista. Brigou com a Gillette. É a Bob Starr. Sim. E Bob Starr também curte um negócio mais natural. Porque ainda mais que na pornografia, geralmente, né, tudo é muito padronizável, né? As coisas caem muito rápido na rotina. Eu acho que elas tentaram fazer diferente. Então, a moda é cíclica, né? Os anos 70. Exatamente. Eu prefiro uma mulher peluda do que uma mulher depilada em forma de coração. Mas fala peluda, velho. Fala com E a palavra. Que saco. A vida de pif. Aí, ó, na verdade, a metáfora do tigre no barco. Era pra pelos. Yeah. Leitura de e-mails. E finalmente a gente pode chamar essa sessão de leitura de e-mails, porque nós recebemos e-mails de verdade. É isso aí, dessa vez a gente tem dois e-mails. Dia de festa no Mimimi. O primeiro deles é do Rafael Dourado, que fala que ele mandou um e-mail interessante. Sim, sim, um e-mail muito interessante. E esse e-mail aqui faz um link entre o tema desse Mimimi que passou e o próximo Mimimi que vai vir. É, verdade, verdade. Faz sentido. E aproveitando a temática desse e-mail, vou mandar um abraço pro nosso amigo Diogo, que hoje não está conosco, porque a gente deixou de castigo estudando pra um Mimimi temático futuro aí, que vai ser o bicho. O Rafael fala aqui que o comportamento canino interpretado como amor é, na verdade, parte do resíduo dos instintos selvagens dos lobos e sua vida em matilha. Aí, ó, tô falando, ó, falei que amor é amor, caralho. Tu. Nem sempre está relacionado com abrigo e alimentação, mas com a proteção mútua que envolve o grupo. E a alegria sincera da chegada do líder do bando, que é o que o dono da casa significa pro cão. Acontece algo parecido com gatos, mas aí as características específicas dos felinos. Eu nunca vi um gato demonstrar felicidade quando o dono chegou. O meu dá uma tremidinha no rabo ali que a gente interpreta como felicidade. Cara, o Diogo falando que é o amor mais desinteressado. O gato nada mais vê você como o cara que traz comida. É o amor mais interessado de todos. Não, o Pérez, o meu gato antigo que mora com a minha mãe, ele vira e mexe, ele leva rato pros donos lá. Deixa o rato na porta, que é tipo um presentinho. Então... Ele deve estar pagando, ele deve estar se sentindo culpado por alguma coisa. Mas então, cabe ressaltar que todas as versões do amor humano, da família, de amigos e finalmente de interesses românticos, tem como base princípios similares. E aí ele continua aqui, meu e-mail é muito longo, ele continua falando que basicamente a gente acha que o nosso sentimento é diferente, mas o amor de uma pessoa por outra também tem como base esses princípios dos animais aí, é uma coisa mais instintiva. Então no final das contas ele diz que o amor do bicho é praticamente igual ao amor dos humanos, e eu discordo redondamente. O Rafael tá falando, na verdade, que no final das contas eu tinha razão, e amor de pica que fica. Dá licença, pessoal, é o Diogo aqui falando. Porra, eu tive que sair da minha toca aqui agora pra poder falar pra essa merda, essa menina, que ele sim está errado. E que o ouvinte aí, que eu não lembro o nome, que mandou a mensagem, né, o e-mail é muito bom. Só pra falar pro imbecil do Salimena, é o seguinte: Salimena, o que é o amor? O amor é quando você tá com alguma coisa, alguma pessoa, algum animal, ou seja, e você se sente completo. Aquela coisa te faz feliz. E se aquela coisa se sente feliz com você também, pronto, isso é o amor. Por exemplo, você fala, ah, mas o cachorro tá lá por interesse. Mas e a sua namorada? E você? Você não tem um interesse em estar com essa pessoa, não? Normalmente você quer dar muito pra essa pessoa, mas você, no fundo, por mais que você diga que não, você espera algo em volta. Você espera que essa pessoa te abrace nas tardes de inverno. Você quer que quando você chore, você quer que essa pessoa vá lá e enxugue suas lágrimas, você tá puto. Você quer que ela pergunte por quê, ou às vezes quer que ela não pergunte por quê. Ou seja, você sempre quer alguma coisa dessa pessoa, assim como o animal. Às vezes o animal, ele vai querer comida, às vezes ele tá com medo do trovão, então ele quer abrigo. Às vezes ele só quer brincar. É que nem você, às vezes você quer brincar também. Você tá com um rabinho banana lá, vai pra sua namorada fala, tá bom, eu gosto dessa pessoa, então eu vou brincar com ele. Ela vai, deixa você brincar. Então não tem diferença entre o amor racional e o irracional. Porque no fim das contas, ambos desejam dar algo e desejam ter algo em troca também. Ou seja, eu estou certo, vocês estão errados. E como eu estou gravando isso na pós-edição, não há como vocês contra-argumentarem. Ou seja, ganhei a discussão. Aí que você se engana, porque você se esqueceu que quem bota o arquivo no ar sou eu. Logo, ele passa pelas minhas mãos e eu tenho todo o direito a uma tréplica. Se você ama o seu cachorro e acha que ele te ama de volta, você tá na derrota. Se inscreve num site de relacionamento e vai ser feliz com uma pessoa de verdade. Aquele abraço e a última palavra foi minha. Só lembrando aqui que o Ricardo Capelano mandou um e-mail gigante comentando atrasado o programa de nerdice. A gente não vai ler aqui o e-mail porque ficou realmente grande, mas ele lembrou um negócio bacana que a gente não comentou, que o Judd Apatow, do Virgem de 40 anos e tudo aquilo. Muitos comentários sem graça que tem por aí. Então, ele tinha, antes dele ficar sem graça, ele tinha uma série bacana que chamava Freaks and Geeks. Então, se você não conhece, corre atrás aí que vale a pena. Porra, pra quem foi nerd nos anos 80 e 90, essa série é um prato cheio. Acho espetacular, eu recomendo pra todo mundo. Temos também mensagem na nossa fanpage. Nós temos uma fanpage no Facebook, cujo endereço é facebook.com/mimimicast, não é isso? É isso aí, Michele, você que já tinha um mimimi, vá tomar seu cu! Que é isso? Não, não, E aqui na fanpage... Olha, podem entrar na fanpage da Mimimi lá, xingar a Michelle também. E aqui na fanpage o Marcos Gonçalves Almeida deixou uma mensagem falando: bacana a segunda edição do podcast, vocês são gente boa. Muito obrigado. A gente engana muito. O Saldanha manda todo mundo tomar no cu, todo episódio é chamado de gente boa ainda. E ele tá elogiando aqui a trilha sonora, Bon Jovi, Darkness, Def Leppard. Pensei por um momento que havia acabado o podcast e eram minhas músicas a tocar. Caralho, Diogo, você achou um cara com gosto musical tão ruim quanto o seu, hein, cara? E aí ele diz aqui, tá bom, lá vai minha história de amor deprimente. Comecei a namorar com uma menina aos 18 anos, namorei 9 anos e casei. Hoje temos 16 anos de relacionamento. Ganhei com a história mais deprimente. É um ponto de vista, eu sou mulher que não vai gostar muito de ouvir isso, né, cara? Cara, sua história não é deprimente, ela só é chata. Pedro Obliziner, sei lá qual é o nome do homem. Cara, eu converso com esse cara há tanto tempo, eu não sei como é que pronuncia o sobrenome. Como é que fala o seu nome? É Obliziner ou é Obliziner? Enfim, ele fala que o podcast sobre nada continua a ser um sucesso e que o pior que ter sua educação emocional fundamentada em comédias românticas foi o caso desde que você escreve. Minha mãe lia O Pequeno Príncipe pra mim quando eu era pequeno. Então pode imaginar que demorei um bocado pra perceber que era tudo baboseira. A princesa na torre do dragão não existia e a raposinha pode enfiar a responsabilidade de quem cativa no... Pô, esse ouvinte tá na nossa vibe, né, cara? Amigo, se você foi educado em leituras constantes do Pequeno Príncipe, isso justifica se você tem um amor por rapazes. Ah, de ficar xingando a iniciação amorosa dos ouvintes. Eu tô falando nada, nossa, eu tô falando que justifica. A nossa é deplorável. Justifica ou significa? Fala aí, Rodrigo. Estou muito confuso. Isso significa que sou gay? Significa. E aqui nos comentários do site nós temos mais uma vez um comentário do Rafael Fernandes, meu editor na média, um abraço. Ele dizendo que adorou o programa e que lembrou que ele também era um imbecil da Friendzone. E esse aqui tá pior do que O Pequeno Príncipe, que ele diz que os exemplos dele no amor foram os contos de fada. Cara, pra mim contos de fada tá certo, mas eu acho que comédia romântica não tem nada pior, não. O Nick Hornby no Alta Fidelidade fala: a gente é miserável porque vê comédia romântica. Nós falamos isso no programa, só. Eu tava bêbado, porra! Falou isso no programa? Falando, mano. Eu inseri o áudio no programa. Ah, tá certo. Caralho. Mandar um abraço pro pessoal que deixou o comentário aí. Nós já temos até ouvintes recorrentes. Nosso amigo Navarro, um abraço, meu querido. Vagão, de novo. Davi, que descobriu o podcast essa semana. E o Matheus, um abraço pra todos. E também mandar um abraço pra todo mundo que encontrou, que mandou mensagem pra gente pelo Twitter. Teve o Peterson Alan, o Lucas Lima, a Anne. Peraí, Anne é uma mulher? Teve uma mulher. E ela falou que chegou por acaso no Mimimi. Ah, nós temos muito ouvinte. Pô, a gente tem que mudar os programas tudo pra frente. A gente nunca imaginou que ia ter uma mulher ouvindo. Vai fazer o quê? Vai pintar de rosa a fanpage, porra? Não, pelo menos cortar os palavrões um pouquinho, né? Mas tem também o Leonardo Goulart e o Hélio Desprezível Melhor. Esse nome é muito bom, né, cara? Então, muita gente também comentou que descobriu o Mimimi pelo Cico, do Low Ré Ré Ré. Então, um abraço pro Cico, nosso grande divulgador. Teve muita gente também que mandou, através do Ronald Rios também, que chegou a retweetar a gente. Os dois estão sempre ajudando a gente, um abraço pra todos. E se vocês gostam do Low Ré Ré Ré, vai lá comprar uma camiseta. Eu tô cuidando dessa parte agora, vem dar dinheiro pra mim aqui. E também tem que mandar um abraço pro pessoal que falou com a gente pessoalmente, que falou com a gente em privado. Então tem aí Camilo Rangel, o Pablo do Quatro Coisas mandou também, comentou comigo que gostou do programa. Você foi pra São Paulo? Só... Comentou no privado do Facebook. Ah, sim. E é isso, semana que vem então a gente tem o episódio. Porra, o episódio semana que vem, minha modesta parte, é bom pra caralho, tá? Cara, aproveitando esse clima aí de eleição papal, etc, a gente vai falar de uma coisa que é praticamente uma religião na nossa vida. Faz sentido. Cara, e se alguém tá ofendido com a quantidade de termos chulos que a gente fala, se prepara, viu? Porque puta que pariu esse próximo papo. Esse próximo é puta que pariu e meio, amigo. Então é isso, até semana que vem, aquele abraço, tchau. Diogo, você vai ter trabalho pra editar uma leitura de e-mails pela primeira vez, foi mal. O Diogo está desenhando crelinhos. Tipo, o ouvinte não sabe, mas antes eu separei uma folhinha de papel, porque a gente tá gravando isso sem pauta, como dá pra perceber, lógico. Então eu dei um papelzinho pra ele na caneta, falei, qualquer coisa se precisar, você anota. Menos de um minuto de programa, já temos um pinto desenhado. Tem até luz e som. Exatamente. E é isso aqui, tipo, um umbigo, uma pintoeja? É a barriga do Saldanha. É o pinto do Saldanha. Exatamente. É um pinto pequeno, gordo. É um pinto obeso. É um pinto oval.